Tenho medo profundo do escuro no fundo de um quarto. Eu tenho medo do mundo. Eu tenho medo de tudo que mata e de tudo que morre. Eu ando mesmo inseguro. Eu ando mesmo fechado ao acaso de toda má sorte. Eu tenho medo de tudo. Um medo desnecessário que também é essencial pra não ficar mal. O mundo anda ruim pra mim. O mundo anda ruim. Dizem que lá fora é lindo, mas eu não sei. Eu não sei mais sorrir. Eu não sei. O que deixam. Tenho um gesto impreciso. Eu tenho a cura pro vício e um vício de não me curar. Tenho um sol no domingo. Mesmo assim eu me escondo, mantenho as janelas fechadas. Tenho medo do abismo. E se o abismo me olha, olha lá o que vão me dizer. Tenho medo de tudo. Tenho medo de mim e do outro. Em qualquer lugar podem me enganar. O mundo anda ruim pra mim. O mundo anda ruim. Dizem que lá fora é lindo, mas eu não sei. Eu não sei mais sorrir. Eu não sei mais sorrir. Mas faço o que posso. Faço o que deixam.